All right, men, it's time for the big test. Let's hope it works. This is the test. For the next 60 seconds, this station will conduct a test of the emergency broadcast system. This is only a test. Yeah! This is a test of the emergency broadcast system. The broadcasters of this area, in voluntary cooperation with the FCC and other authorities, have developed this little system to keep you informed in the event of an emergency. If this had been an actual emergency, you would have been instructed where to tune in your area for news and official information. This concludes this test of the emergency broadcast system. Atenção, emissoras, para a contagem de 8 segundos. Muito boa noite, ouvinte ligado na Ultra Web Rádio e leitor do Família Aquática. Muito boa noite, todo especial a toda a nação aquática de todo o Brasil e de todo o mundo. Vamos chegando para mais um programa. Estamos juntos para falar do Open CBDA Correios de Natação e do troféu Dalteli Guimarães 2013. Eventos estes que estão acontecendo, começaram ontem, vão até sábado, na piscina do Grêmio Náutico União, a bela e nova piscina do GNU, no Moinhos de Vento, na rua Quintino Bocaiúva, bairro Moinhos de Vento, onde estamos agora. Aliás, hoje teve um tiroteio em frente ao clube, minha gente, um sujeito assaltou um jovem em frente ao clube. Trocou tiros, acabou acertando o mendigo e o vagabundo acabou preso. Vai mofar na cadeia, babaca. Não atrapalha o Open. Bom, enfim. Todos aqui estão preocupados, mas a vida continua. E hoje o programa é muito, mas muito, muito especial. Porque nós temos, para começar, quatro entrevistas muito, muito especiais. Não tenho outra palavra. Para começar, nós vamos exibir para vocês a entrevista com o Dr. Dalteli é o nome do troféu. Dr. Quaracy Nunes Filho, presidente da CBDA, que nós tínhamos prometido ontem. Logo após, em seguida, teremos o Felipe Cidade, presidente da Confederação Gaúcha, de Desportos Aquáticos, FGDA. E também nós ouviremos o Francisco Schmid, o Chicão, presidente do Grêmio Náutico União. Em seguida, nós vamos a uma entrevista com ela, linda, Eduarda Streb, que pessoalmente dispensa apresentações. Muito fofa, muito simpática. Parabéns para a Luísa por ter feito ela, sabe, por ter tido uma mãe muito linda. Vamos lá, então. Para começar, vamos ouvir o excelentíssimo presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, Dr. Quaracy Nunes Filho. Agulha, por favor. Vamos lá. Sara Max. Não é essa. Essa aí é com a Sara Max, é daqui a pouco. A gente sempre se confunde. Agora sim, Dr. Quaracy Nunes Filho. Conforme prometemos ontem, amigos da Ultra Web Rádio do Família Aquática, estou novamente frente a frente com o presidente da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, o Dr. Quaracy Nunes Filho. Muito prazer em falar com o senhor novamente. Como foi 2013 para a natação brasileira? Foi um ano muito especial para nós, porque o maior título nós obtivemos esse ano de campeão mundial de maratonas aquáticas, da qual um gaúcho aqui participou desse título, o Deboni, e tivemos resultados excelentes no campeonato mundial. Ganhamos 10 medalhas no campeonato mundial. Então eu acho que foi um ano muito maravilhoso, momento sendo um ano que é 2 anos antes dos Jogos Olímpicos. Exato, então o resultado é muito bom. Estamos agora com um projeto muito, muito avançado com os Correios, que é o nosso patrocinador em tudo, há muitos anos, Exato. Para nós também darmos uma força para o polo aquático. Nós vamos armar uma equipe para a Olimpíada com chance de medalha no polo aquático masculino. Exato. No nado sincronizado, nós contratamos uma técnica com recursos do Comitê Olímpico Brasileiro, uma técnica canadense, que é uma das maiores técnicas do mundo também, e estamos muito bem encaminhados. Para o polo aquático feminino, nós temos também, com o dinheiro do Bradesco, nós temos a contratação do técnico PET do Canadá, e que vai dar uma outra dimensão ao nosso polo aquático. E, finalmente, a grande contratação é do maior técnico de polo aquático do mundo para o polo masculino, o Rude. O Rude, que já foi 5 vezes campeão olímpico e 1 vez campeão olímpico como atleta, porque ele também foi da seleção da Croácia. Portanto, o saldo é muito positivo e eu espero que todo mundo acredite nos esportes aquáticos nessas Olimpíadas. Para 2014, qual será o balanço da CBDA? Qual o prognóstico que o senhor faz para os esportes aquáticos? Não, eu não posso fazer prognóstico nenhum. Eu não tenho uma bola de cristal. O que eu posso dizer é que os esportes aquáticos vão aparecer muito bem nas Olimpíadas de 2016. Ótimo. E por fim, um recado para os leitores do Família Aquática e os ouvintes da Ultra Web Rádio. A mensagem que eu quero mandar para todo mundo da Família Aquática é que confiem no trabalho, o que sempre fizeram, confiar no trabalho da CBDA. Nós vamos em frente e vamos participar dessa Olimpíada, que será a maior glória para o esporte brasileiro. Agora falo com Felipe Cidade, presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos. Felipe, o Rio Grande do Sul é o estado onde nasceram competições como o Troféu Brasil, atualmente Troféu Maria Lenk, é um estado de tradição. E ficou 43 anos sem receber um evento top. E os investimentos foram muitos. Afinal, a missão, podemos dizer que está cumprida? Eu acho que a missão, na verdade, só começou, né? Acho que eu, primeiramente, queria elogiar o Grêmio Náutico União por essa iniciativa aqui de reformar o parque aquático. Ficou excelente, um dos melhores parques aquáticos do Brasil. Com certeza o melhor parque aquático do Rio Grande do Sul. E eu acho que a missão está só começando. Eu acho que a gente vai começar um ciclo novo aí. A gente tem a Olimpíada daqui a 4 anos, né? Então eu acho que está só iniciando uma caminhada aqui para o Rio Grande do Sul. A gente está com excelentes atletas aí, olímpicos, né? Samuel Debona, que foi rei do mar, foi campeão brasileiro, foi terceiro lugar no Mundial. E a Graciele Herrmann, que já foi para a Olimpíada, foi medalhista no Pan-Americano. Eu acho que estamos só começando essa missão aí. Ok. E o que o senhor espera do futuro para o desporto aquático do Rio Grande do Sul? Eu acho que a gente tem um bom caminho a trilhar aí. Não vai ser muito fácil, né? Mas vai. Acho que a gente tem grandes perspectivas, tem uma geração muito boa nascendo aí. O interior do estado está se recuperando, tá trazendo atletas novos, atletas bons. Eu acho que a gente tem um bom caminho aí a trilhar aí para os próximos anos. E uma mensagem para os nossos leitores e ouvintes? Eu acho que confiar um pouco mais na natação gaúcha, incentivar os nossos atletas, né? Principalmente acho que as empresas têm que começar a enxergar a natação como terceiro, segundo esporte do Brasil. E mais uma vez elogiar aqui o Grêmio Náutico União pelo excelente parque aquático e elogiar a Confederação por esse excelente campeonato e pelo todo o apoio que está nos dando aqui a Federação. Muito bem, agora falo com Francisco Schmidt, presidente do Grêmio Náutico União, a quem parabenizo pelo evento e também agradeço pela liberação ao nosso trabalho. Senhor Francisco, o União não poupou esforços para trazer as feras das águas para a sua piscina recém-reinaugurada. Posso lhe perguntar, valeu a pena? Está valendo a pena. Estamos todos nós vitoriosos, como falei há pouco na abertura desta competição. O Grêmio Náutico União se sente realmente um vitorioso porque está com um grande complexo aquático e vitorioso também porque está acolhendo todos esses grandes nadadores, a elite da natação do Brasil, que estão aqui competindo, e mesmo aqueles que não forem os primeiros colocados também são vitoriosos porque são atletas vencedores. Ok, e perguntamos, o Grêmio Náutico União, mesmo como dizem não sendo o grande favorito, da competição têm tido bons resultados com a Graciele Herrmann, por exemplo. Para 2014, vamos manter o crescimento? O Grião vem num crescimento. Nos últimos anos temos tido um investimento bastante grande na área da natação e o crescimento está se refletindo em resultados. Já tivemos este ano aí belíssimos resultados com a Graciela, como você se referiu, campeã nos 50 metros, tanto no José Fink como Maria Lenk. E nós estamos aí otimistas em 2014 com uma nova geração de atletas que estão chegando. O investimento no clube vai continuar porque temos interesse e a natação tem nos dado bons resultados. Agora nos fale, o que o União reserva para o ano que vem? Nós estamos aí, além dos esforços que estamos fazendo na área de natação, são 9 modalidades olímpicas que o clube tem atletas, e em 6 delas nós estamos aí preparando atletas para a disputa das Olimpíadas de 2016. Esperamos que efetivamente tenhamos sucesso nesse intento e nessa maratona toda, que não é fácil. E o recado para os ouvintes da Ultra Rádio, para os leitores do Família Aquática? O recado é que o União realmente já é um grande clube e será também uma potência no esporte. Podem ter certeza disso. Muito obrigado. Muito bem, agora não vou falar com o nadador. Eu vou falar com uma das estrelas da RBS-TV. Ela que passou pelo Rio de Janeiro, teve a Luísa, voltou para o Sul e agora está aqui cobrindo o Open junto comigo. Que prazer falar com você. Olá, Eduardo. Tudo bom, Flávio? Prazer falar contigo também. Tá nesse evento super bacana aqui no Grêmio Náutico União. Tô achando muito bacana a gente poder receber essas estrelas da natação por aqui, né? Teremos logo em seguida aí, 2016, uma Olimpíada no Brasil. E a gente vai acompanhar durante todo esse ciclo a preparação dos nossos atletas para essa competição tão importante, né? Na nossa casa, né, Flávio? Verdade. E nos conte, há novidades na RBS TV? Você vai mudar de horário, né? É, vai mudar um pouquinho, né? Na verdade, o lance final, a gente se despediu no último domingo, agora as notícias do esporte vão para dentro do Tele Domingo, já a partir desse próximo domingo. Então, o esporte está mantido no domingo da RBS TV, porém, vai mudar um pouquinho o horário. E aí, no formato, então, do Tele Domingo, eu vou estar lá contando todas as novidades do fim de semana, o que aconteceu no fim de semana para a dupla Grenal, para o Sub-20, enfim, as notícias do esporte vão estar lá no Tele Domingo. Ótimo. E nos conte, como é que tá a Luísa? Luísa tá ótima, minha filha tá bem, tá, agora daqui a pouco vai sair de férias com a mamãe, vai viajar, vamos recarregar as baterias para 2014, que é a final, é ano de Copa, vem muito trabalho por aí, a gente tem que estar legal, né, Flávio? É verdade. Então, um recado para os ouvintes da Ultra Rádio e para os leitores do Família Aquática. Bom, eu quero desejar a todos um Feliz Natal, que o Papai Noel seja bem legal com cada um, traga muita saúde, muitas coisas boas pra gente, e que 2014 seja realmente um ano vitorioso, não só por ser Copa do Mundo, que o Brasil tenha êxito, mas que todos vocês consigam realizar aí os seus sonhos, consigam buscar as suas conquistas, e a gente vai estar junto também em 2014, tá bom? Tchau, tchau! E aí, gostaram? 4 entrevistas só pra começar, meu Deus! Pois muito bem, são 10 horas e 18 minutos, você está acompanhando o nosso especial sobre o Open CBDA Correios de Natação, que está acontecendo em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui mesmo, nessa terra abençoada por Deus e bonita por natureza, embora perigosa, meu pai do céu. E vamos ao que interessa, né? Falar sobre o Dalteli Open, que hoje tivemos a cerimônia de abertura, hoje de manhã tivemos as palavras do presidente da CBDA, do presidente da Federação Gaúcha de Desportos Aquáticos, do presidente do Grêmio Náutico União, que inclusive invocou um trombetonista para tocar o tema da vitória. Não é o tema do Ayrton Senna, é um tema militar. Mas esta etapa teve um grande nome, né? Leonardo de Deus, o nadador do Corinthians, fez 1,57,85 e é o novo recordista nos 200 costas masculino. E de Lambuja, ele garantiu vaga para o Pan Pacífico de agosto próximo na Austrália. Olha, e ele era um grande nome para o Open e comprovou isso, tanto que no Open CBDA Correios de Natação da tarde, o cara não decepcionou, venceu novamente a prova dos 200 costas masculino. E olha, o tempo do Leonardo de Deus, muito embora não tenha sido considerado de recorde e coisas parecidas, o tempo do Leonardo de Deus foi, digamos que, muito bom, né? 1:59.07, um pouco mais alto do que o do balizamento. E nós vamos ouvir o próprio Leonardo de Deus agora. A Léo de Deus, o que é de Léo de Deus? Inclusive as fãs, ele que tem um grande fã-clube, aproveitando a deixa, quero mandar um grande beijo em nome da Jéssica, que é a presidenta do seu fã-clube, que é muito... Oi? Eu estou mandando um beijo em nome da Jéssica, que é a presidenta do seu fã-clube, e fãs você tem muitas, né? Qual a sua relação com ela? Ah, eu sempre tento tratar elas da melhor maneira possível, sempre tento me comunicar com elas, até para uma forma de agradecer todo esse carinho que elas têm por mim, né? Ok, e parabéns pelos bons resultados que você teve hoje. Eles lhe impulsionarão para o ano de 2014? Então, esse ano foi um ano muito bom para mim, um ano de mudanças. Eu acho que não tô 100% assim, essa competição eu tô cansando muito rápido. Mas eu acho que hoje de manhã eu fiz um bom resultado, 200 borboletas também, eu vou nadar bem. Mas é aquela coisa, né, eu só tô com um tiro, então eu tenho que aproveitar da melhor maneira possível. Ok, ele vai aproveitar da melhor maneira possível, o Leonardo de Deus. Aproveitando, eu quero mandar um grande beijo para a Jéssica, do fã-clube Leonardo de Deus, do fã-clube Léo de Deus. Ela que inclusive colocou no Twitter do nosso Família Aquática, mais ou menos a seguinte maneira. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Eu só tenho que agradecer ao Flávio por tudo que me ajudou, que Deus te abençoe sempre. Valeu, valeu! Espero que essa amizade se transforme em... Surpresa, surpresa! Vamos voltar ao texto. Hoje foi um verdadeiro dia de zebras. Thiago Pereira, Henrique Barbosa e Nicolas dos Santos, no 100 borboleta masculino, surgiam como favoritos de manhã. Mas, adivinha, Henrique Martins, meu grande amigo Henrique Martins, aliás, um grande abraço para ele... Com certeza está nos ouvindo. Fez 53:30. Henrique Rodrigues, do Pinheiros, o Xará, e Fernando Souza da Silva, também do Minas, completaram o pódio. Foi tão incrível que até o placar demorou para registrar. Henrique, você vai se ouvir agora. Olha, falei que vinha zebra, né? Ontem foi a Carolina Bergamaschi, hoje foi o Henrique Martins. Ô Flávio, obrigado pela torcida. Realmente não estava esperando nem um pouco ganhar essa prova agora. Aliás, nem sei se eu ganhei ainda, mas só ter feito esse tempo já foi bacana. É isso, vamos descansar para tarde agora. E as expectativas para as próximas provas suas? Ah, tô moço agora, né? tô animado. Ok, ok. Bom, de tarde não teve zebra, venceu o Nicolas dos Santos. Mas hoje, como eu falei... Teve mais. A Carol Bergamaschi ontem foi só o começo. Aliás, Carol, grande beijo pra você. Eu sei que também você está me ouvindo. Quem esperava mais um show da Manuela Lírio, que bateu o recorde de manhã de campeonato 2:01:25 nos 200 livre? Olha, teve zebra. Quem venceu foi a Jéssica Bruin Cavaleiro, do SESI. Ela que ano passado era do Flamengo. Ela fez 2:01:30, seguida pela minha conterrânea de Juiz de Fora, Larissa Martins Oliveira, do Pinheiros, fez 2:01:35, meu Deus, foi tão pouco, hein? E pela local do Grêmio Náutico União, Júlia Walkman, 2:01:56. A Manu Lírio restou o quarto lugar com 2:02:17, uma verdadeira zebra inesperada. Vamos ouvir primeiramente a vencedora, a nossa querida... Jéssica Bruin Cavaleiro e, em seguida, a segunda colocada, Larissa Martins Oliveira. Agulha. Todo mundo esperava Manu Lírio igualar a vitória de hoje de manhã, mas quem ganhou foi Jéssica de Bruin Cavaleiro, coroando um ótimo ano, seu primeiro no SESI. Parabéns pela prova. Ah, obrigada, eu fico muito feliz. Lógico que eu e Manu travamos duelos tem anos aí, já é nosso... quarto ano disputando essa prova. É triste não tê-la no pódio, mas eu fico feliz de estar encerrando esse ano com a medalha de ouro para o SESI. Essa prova lhe dá ótimas perspectivas para 2014? Ah, sim, né? É minha prova principal. Então, Espero treinar aí forte e alcançar o índice do Pacífico. Olha, esse é o Open das Zebras. Todo mundo esperava que ganhasse a nossa querida Manu Lírio, mas quem ganhou acabou sendo a Jéssica De Bruyne Cavaleiro. E quem tirou segundo foi a Larissa Martins Oliveira. Larissa, parabéns pelo excelente e inesperado resultado. Ai, obrigada. Realmente foi inesperado. Não imaginava, eu estava bem triste hoje pelo resultado da manhã. Mas esse foi bem próximo, meu melhor, um tempo que eu já não fazia há um bom tempo. Este tempo lhe leva a pensar nas próximas provas e em bons resultados? Com certeza. Finalmente um resultado bom nesse ano 200 livre. As suas próximas provas serão? 50 livre ou 100 livre? 50 livre e 100 livre. Amanhã tenho 100 livre. Larissa estará de volta, assim como também a Jéssica De Bruyne Cavaleiro e a Manuela Lírio, que espero que se recupere. Mas é difícil porque tem a Ale Marchioro. Outra zebra que aconteceu foi João Veras Amorim, na mesmíssima prova de tarde, faturando com 1:50.07 e deixando para trás o companheiro e favorito Fernando Ernesto Pires dos Santos e Luiz Altamir do Flamengo. Agora, o grande nome dessa tarde de hoje foi uma menina que fez, olha, o índice para o Pan Pacífico nos 100 costas, não, 100 borboleta, me corrija aqui a agulha, é 58,89, ela fez 58,35. Olha, essa mulher com certeza vai ganhar um prêmio individual. Agulha, eu acho que você sabe de quem eu estou falando, né? 1, 2, 3, e... Mais uma vez com Florência Perotti, ela que ficou em segundo lugar nos... Não, é a Florência não. Vamos recordista lá. De campeonato, índice para a Austrália. De quem eu estou falando? Dainara de Paula. Dainara, parabéns, provas sensacionais, Open sensacional. Parece que estou vendo um prêmio individual para você. Deus te ouça. Estou treinando para isso, estava treinando com meio fundo. Sofrendo todo dia no treino, porque eu sou velocista, todo mundo sabe como um velocista funciona, mas valeu cada treino, cada esforço meu. A propósito, esses resultados podem ser bons para as suas próximas provas e também para 2014? Com certeza, o meu tem um plano até 2016, de 2013 consegui fechar como eu planejava, 2014 vai ser o novo e 2015 outro. Eu e meu técnico, minha equipe SES, estamos firmes para 2016 ser a melhor Olimpíada da minha vida. Você vai descansar, né? Não vai disputar o BHP em janeiro? Esse descanso é providencial para melhorar? Sim, eu vou conversar com o meu técnico agora, o que a gente vai fazer. Mas o que ele mandar, a gente está fazendo. Ele que estudou, né? Ele que manja e é a pessoa que eu confio. Cá pra nós, Dainara de Paula, que voz linda que você tem, sério mesmo. Agora sim, vamos ouvir a Florência Perotti, que ficou na segunda colocação. 1, 2, 3, e... Mais uma vez com Florência Perotti, ela que ficou em segundo lugar nos 200 costas hoje. Tu hiciste um tempo muito parecido com o tempo que hiciste no campeonato argentino. Sim, foi umas centésimas embaixo, foi lá. Mas foi bom tempo. Tu tempo te possibilita melhorar mais para o próximo ano que já vem? Uno sempre quer baixar seu tempo. Espero para o sul-americano de Chile conseguir baixar mais ainda. Ok, falou Florência, linda argentina Perotti. Opa, todo respeito. Bom. Mas outro grande destaque que eu gostaria de falar nessa prova é Sara Marques, atleta do Curitibano. Chegou na oitava colocação, mas como para nós todos são vencedores, agulha. A recordista sul-americana dos 200... Não, essa é a Natália De Lucas. Essa é o Leonardo de Deus, agulha. Vamos lá, põe a gravação certa. Vamos lá, deixa eu colocar aqui no ponto e... Bora! Sara Marques do Curitibano tem tido bons resultados no Júnior e hoje, mesmo tendo apenas uma posição de aprendizado, estreou numa final A. Parabéns pelo grande ano. Obrigada. E aí, o que você espera das suas próximas provas? O que você espera das suas próximas provas e do seu ano de 2014? Eu espero baixar mais os meus tempos, tentar conseguir, quem sabe, outra final A ou B. E tentar fechar o ano bem. Você já sabe se vai continuar no Curitibano? Eu vou continuar, sim. Então, você espera que seu clube já tenha conquistas melhores em 2014? Ah, eu espero que todo mundo do clube continue melhorando bastante pra gente ir evoluindo junto. Ok, valeu. Sara Marques do Curitibano, inclusive o próprio coach Alex Pucieldi falou bem dela, falou do talento que ela tem, e olha, bota talento nisso, ela tem tudo para fazer história ainda na natação brasileira. E por falar em fazer história, vamos falar dela, Natália Linda de Lucas, ela que foi recordista sul-americana nos 200 costas e hoje só nadou pela vitória. Venceu com 2:14:43. E nós ouvimos também esse fenômeno chamado Natália de Lucas. A recordista sul-americana dos 200 costas, que inclusive foi homenageada, olha só a placa além da medalha. Natália de Lucas hoje só relaxou, né? Ah, eu tô muito feliz com o recorde. Era um objetivo que eu tinha, mas eu não sabia se eu ia conquistar esse ano. Mas agora eu tô em busca do Índice do Pacífico. É o meu objetivo agora. Esses serão os objetivos nesse Open também em 2014, né? Como será o ano de Natália de Lucas? Eu vou treinar bastante pra buscar esse grande índice que eu quero pra mim e representar o Brasil numa seleção absoluta. Ok, falou o fenômeno Natália de Lucas, que hoje só nadou pela vitória, mas com certeza mandou bem. Bom, falando em nova geração, a Sara Marques chegou em 8º lugar. E duas das grandes estrelas futuras da natação, que eu tenho certeza que vão fazer história, também nadaram, mas infelizmente finais B. Gabriele Roncato, do Pinheiros, chegou em 4º lugar nos 200 livre, final B, que teve prova vencida pela quase xará Gabriela Rocha, do Corinthians, com 2:05:49. Já Naná, que é o apelido da Natália da Almeida, ficou em 1º na final B dos 400 medley feminino, 5:03:80. A final A foi vencida pela corintiana Júlia Geroto, 4:53:22. Bom, nós também ouvimos o segundo colocado dos 400 metros medley. O primeiro foi o Thiago Simão do Corinthians. E o segundo também do Corinthians foi Brandon Pierre ou Brandon Almeida, whatever. Vamos ouvi-lo a nossa última entrevista deste programa de hoje. Senhoras e senhores, nasce uma estrela nos 400 medley, segundo colocado Brandon Pierre, ou Brandon Almeida, como podemos lhe chamar? Tanto faz, Brandon Pierre ou Brandon Almeida, é indiferente. Ótimo, parabéns pelos bons resultados, apesar dos 17, é isso? Oi? 17 anos? 16. 16, meu Deus. Apesar dos 16 anos, já podemos dizer que você está preparado para enfrentar as feras de igual para igual? Sim, eu estou treinando cada vez mais, cada vez chegar mais nos meus alvos, que são os dois Thiago, Thiago Pereira e Thiago Simão. E esse ótimo resultado lhe deu ótimas repercussões, ótimos, não sei bem a palavra, incentivos para os seus futuras provas nesse ano, nesse Open e em 2014? Sim, é bom ter nadar bem, voltar a baixar meu tempo desde o meio do ano. Estou muito feliz por isso. Ótimo, valeu. Obrigado. Falou Brandon Pierre Almeida e o cara tava, o Zé Burraldo tava tão cansado, Flávio Barbosa, que quase não saiu a palavra. Mas enfim, tô aprendendo ainda. Olha, mas o dia não foi só de alegrias, o dia foi de trapalhadas. A etapa do Open começou atrasada por problemas com o placar eletrônico. O cabo foi consertado em cima da hora, o que fez com que a etapa, só começasse às 10 para 6 da tarde. 20 minutos de atraso. Viva o país da Copa! E mais, os mesmos problemas se repetiram durante os 400 medley masculino na final B. Os atletas, meus amigos, tiveram que repetir a prova 3, eu disse 3 vezes. O Felipe Martins, também meu grande amigo, irmão do Henrique Martins, um grande abraço para ele, a família Martins sempre nos apoiando, que disputou tal final, me reclamou em off. É difícil para nós, esse é um país que vai sediar a Olimpíada com esse papelão. E eu concordo plenamente. Entretanto, Felipe tem motivos para comemorar, porque a máquina do Minas assumiu a liderança do Open e do Downhill. no Brasileiro Sênior. O time de BH tem 218 pontos e agora é seguido pelo Timão, 177. Será que o encanto do Pinheiros acabou? O time está em terceiro, meus amigos, com 169 pontos. Já no Open, liderança da máquina mais uma vez, 369,5, seguida pelos times de Sampa. O Azul Negro tem 356,50 e o Timão 341,50. Meus amigos, amanhã tem mais. Vamos às provas de 100 livre, 200 peito, 50 costas, 200 medley, 400 livre e 4x50 medley misto. Muita gente vai lá, muitos nadadores, sabe, de nível forte. Eu tenho certeza que será um dia espetacular. E também conta com dois destaques. Primeiro, a primeira prova individual de últimas de Tati Lemos Barbosa. Por que que ela vai parar? Meu Deus, 35 anos ainda é muito cedo. É, Tati Lemos vai parar e vai começar a sua despedida oficialmente amanhã, durante a prova dos 100 livre que ela nadará. Outro destaque é Gustavo Lousada, do Grêmio Náutico União, que estará de parabéns amanhã. Ele vai fazer aniversário, vai fazer 17 anos. E com certeza vai ganhar de presente uma ótima colocação dos 50 costas masculino. Já tem gente falando, vai ter ovada, vai ter ovada. Bom, mas será que vai ter bolo doido? Bom, saibam, a partir de amanhã, a etapa vai começar às 9h30 em ponto. E nós estaremos começando o nosso tempo real, se o Wi-Fi deixar, porque hoje o Wi-Fi mais uma vez falhou, às 9h20. Portanto, fiquem ligados no site familaaquatica.webnode.com, que tem a melhor cobertura da natação brasileira e mundial. Dito isto, às 10 horas e 36 minutos aqui em Porto Alegre, nos despedimos deste programa especial, programa número 2 de 4, aqui na Ultra Web Rádio. Antes de mais nada, queremos agradecer ao Diego Ramon por ter colocado o Papo de Doido um pouco mais cedo para que a gente possa fazer este especial Papo de Doido, que é exibido todas as quintas às 8 da noite. Nós estaremos voltando a falar com vocês sobre o Open amanhã, a partir das 10 da noite, sem atrasos, aqui na Ultra Web Rádio. Continue ligado na melhor programação musical da internet brasileira e leia o familaaquatica.webnode.com. Carol Diamante, a Família Aquática mesmo, viu? Com as notícias da natação. Nos vemos amanhã. Uma ótima noite a todos. Aquele abraço. Tchau. Boa noite, meu irmão brasileiro! Maestro, sua vez, maestro! Amiguinhos, por hoje é só.